Smith pode me chamar assim. Goiânia é a cidade onde nasci, de Brasília ao Brasil, um lugar que nunca vou trair. Com a maldade na mente, iludido, perdido, matematicamente vou te destruindo. Não adianta querer me enfrentar, traidor, sua ousadia é pequena e fraca, te pegando na entrada e na saída, ainda me desafia. É o troco que eu recebo por ter te ajudado. Olha só o coitado, já era um amigo, agora inimigo. Foda-se você que reclamava do meu avô. Tire o chapéu para o seu professor, jogando sugesta, pulando alho e faca, vale o 7-1. Eu aplicava ainda por cima, comandava a área de leste a oeste, de norte a sul do meu país. Sou considerado um cara viajado, inteirado, diferente de você. Não é difícil me compreender. Se quiser saber, preste atenção. Te deixei da cidade de ilusão, capital grande. Seu bundão, sem amigo, por onde passa, só faz inimigo. Chegando de mansinho, parece um coitadinho. Seu fim é cair sozinho. É assim. O feitiço virando contra o feiticeiro. Pode lançar sua feitiçaria. Macumbeiro, de quinta categoria. Eu fico na minha, sigo uma doutrina. Ô Jesus Cristo que me põe no bom lugar. Juntando esse lado místico, vou te falar palavras que entram em seus ouvidos. Você tem que escutar. Seu invejoso olho gordo, não adianta se esconder. Você não tem que querer. Vai me ouvir e saber que a minha raiva está dentro de você. Essa rua é minha casa. Essa rua é minha casa. Essa rua é minha casa, pilantra. Essa rua é minha casa. Essa rua é minha casa, playboy. Essa rua é minha casa. Essa rua é minha casa, pilantra. Essa rua é minha casa. Os anos passaram, eu andava no trecho injuriado, vivia drogado com a vontade na mente. Achei um Daek que me compreende. Abre os olhos, cara, pra realidade. Troque essa vida por uma vida de verdade. Está lançada a proposta, é o desafio do rap que carrego nas costas. Isto vai dar o que falar, quer apostar ou pagar pra vacilar. O rap vem do gueto, é a música do futuro do mundo inteiro. Você tem razão, meu irmão. Passei na casa de recuperação, agora com a mente adulterada. Estou preparado para soltar várias rajadas. Dizem que quer voltar, cuidado para não rodar. Não é ameaça, é melhor se ligar. Minha casa é muito louca, vem aqui me visitar. Essa rua é minha casa, playboy. Essa rua é minha. Vai! Essa rua é minha casa, pilantra. Essa rua é minha casa. Essa rua é minha casa, playboy. Essa rua é minha casa. Essa rua é minha casa, pilantra. Essa rua é minha casa. Pode crer. Rapaziada, Santa Maria.